392, puxa aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado. Gostaríamos, já tá baixado e travado, 392. Sim, já pode passando externo, então 392. Comandante passando externo, 392. Voando 396, no solo 51, limpe para a direita, chame solo, 219. Livraço, 219, vamos 396. Tá 392, passando externo. Então 392, curtindo a aproximação, agora de pista livre. Nada. Pouso é 1949 e na terminal aguarde. Passagem do 2231 no controle. Na sua escuta, prossiga. Sobre o retorno para sequenciamento de tráfego, vai curvar agora à esquerda na curva 0115 limitado pelo localizador. 015 à esquerda, limite ao lock, 2231. Afirmativo, inicie redução de velocidade para 200 mais. 200-2231. Web 5729, redução para 200, mantém 3000, 5729. 200-3000, cada. Passagem do 2231, desce para 2000 pés, 1015. 1015, 2000-2231. Autorizado, está 3217. Afirmativo, 217. Certo. 6321, a borda, centro. Melhor, 99, a borda autonomia de 430, alternando Goiânia. Táxi autorizado até através do portão 5, chame lá para prosseguir o táxi. Liga até através do 56321. Número 7, no solo 52, limpe pela direita, chame o solo 1219. 219, 807. No direita na curva 080. Autorizado LS, reporte estabilizado 2231. Afirmativo, chamará LS, direita 080, 2231. Web 5729, vetor sequenciamento, vai curvar à direita na curva 230, limite dessa proa será de 7 milhas. 5729. Direita 230, 7 milhas. Verdade. Alô, Xanair 6327, 84 a bordo, autonomia 3 horas e 25, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, torre 186, 6327. O Xanair 6321, no táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia, Alfa, 186, quando pronto, obrigado. E 5627, mantém o ponto de espera, dona Zero. Mantém o ponto de espera, se merece. 2231. Chama a torre 118, 612, 2231. Zona 18.000. Obrigado, senhor. Uma boa tarde, bom descanso. Estou 3217. Número 7, torre 118, 612. 18.612, boa tarde. Boa. 254, limpe pela direita, chame sua aluna 219. 219. Torre Salvador, boa tarde. Passaredo 2231, está a 2 milhas de Duna. Passaredo 2230, com chama aproximação, reposta no expulso baixado e travado. E chama lá. Oi, boa tarde, 3217, externo, baixar travado. Alfa, Juliette, 3192. Bom, 807, ingresso Juliette, portão 8. Juliette 8807. Tráfego, um Charlie 150, decolando a 17, não vai interferir com seu pouso. Gente. Né, 6321, pode chegar um pouquinho mais pra frente, por favor? Afirmativo. Na contra-vento da 1-0, aguarde instruções para o cruzamento do campo. Bem, na contra-vento da 1-0, aguardando instruções, vídeo liberal. Romeu, controle. Prossiga. Passado 20 milhas de Salvador, serviço a dar terminado. A partir de agora, 12345, para coordenação com os tratos locais, na frequência de Aracaju, 120.3. 1203 Aracaju, então será 12345, para a coordenação. Gente, eu vou liberar seu ingresso pro portão 04, tá ok? Na Alfa, Juliette, aguarda, 3192. 29, torre 118, meio. Tá certo. O Delta, desce para 500, tráfego no sentido contrário, meu país. P15, Mike, é o Delta. Azul 418, pronto, cópia. 418. Autorizado com FIS 360, VP Zulu 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita, bolo de decolagem, 5125 é o código, 1208 é o controle. Zulu 7, não fala 57, VP pela direita, chama só, 1219. Direita, 1219. Passou, travou, 2231, 3 milhas agora. Passaria 2231, continua a aproximação, aguarde atualização para pouso. Sente. Passaria 2231, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento, 1 centena, 099. Livre pouso, 10, 2231. Bruno, são 3217, vai ingressar via Quilo, pátio 3, portão 10. Quilo, pátio 3, portão 10. Tem o mesmo no ticket, as 2231, grato. Dá pra ingressar via aqui, Lutan? Certo, Matheus. Certo. QNH 10 no 5. Ah, 1,5 pro externo e baixo travado, senhor. Falou, 6321. Só um minutinho. Não é minha 3221, não me escuta? Ah, vem mais, eu ia pedir pro companheiro chegar mais à frente, mas eu acho que é melhor isso, né? Isso. Se eu chegar um pouquinho mais pra frente, vamos ver se tem condições de ingressar o tanque. Aceito. Pode ir seguindo, 3192? Só um minutinho, 3217. Eu vou avaliar aqui, 3192, corrigindo. Mantendo, já tem quantos faz aqui o 3192? Do decimal, meia dúzia. 3192, foi 4. Então, seguindo 04, 3192, grato. Fazendo táxi com cautela, tá ok? Com certeza, grato. 3192. Então 3217 vai reportar para ingresso no pátio principal. Ok, então a nave da companhia vai reportar. Estimativo, o único tráfego que deve reportar é o tráfego da companhia. Fica na tenda ao mesmo, pode ingressar no pátio principal, o portão é o 10, tá ok? Ok, no sequência vai ingressar para o 10. 3219. Solo, Salvador, passaria do 2231 no Livrão. Passare 2231, muito boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. W5729, autorizado pouso pistão no 0, vento, uma centena, 09 nós. Vive pouso, pistão no 0, 29. Aqui é Eco Delta, informa o tráfego. Um Tchalho 150, mandando esperar no setor sul, mantendo 1000 pés. Lembra Alfa, informa o tráfego, um helicóptero, um Sikorsky, atravessando, cruzando o eixo da 10, não vai interferir com o seu cruzamento. Dentro do tráfego, indo no Liberal. Firmando indo no Liberal, quando autorizado o cruzamento. Índia November Alpha, autorizado o cruzamento do campo, repórter livrando o eixo da 1028, Índia November Alpha. Repórter A, livrando o eixo 1028, Alpha. 2 minutos. Nossa. Rádio Salvador, boa tarde, Oxalé 6304. 6304, Petrolina, Minas, cópia. Poderia só adiantar pra gente qual seria a saída? Momo Flock. Momo Flock, obrigado. A Vimeira Alfa mantém a proa do setor norte sem interferir com a final da 17. Venha tirar manter a proa do setor norte sem interferir com a final da 17, na Vimeira Alfa. Michael Delta, reporte, girando base para a final da 17. Petou o cruzamento com 028, Índia November Alpha. Índia November Alpha, mantém a proa do setor norte, aguarda a transferência de frequência. Proa do setor norte, aguarda a transferência, Índia November Alpha. Livro Pio 5729. Sim. É o número 2 no setor, aguarde, azul 4118. Falou, 5729 livrou na última. 5729, boa tarde, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette via Alfa, 5729. Puxa, na M3114, pronto, copo Petrolina. Minha 3-1-4, pronto, copia. Autorizado Petrolina 340, via Pesulo 10. Subida Momo Fog, curva esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5143 e o controle 1208. Pra confirmar a aerovia, eu tenho aqui a Pesulo 20. A Pesulo 20, falei outra coisa? Eu entendi, 10. Desculpa aí, poderia confirmar o transponder? Sem problema, 5143, 5143 e aerovia Upper Zulu 20. Agora sim. Então vamos lá, autorizado Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20. Saída Momo, transição Fock, primeira curva à esquerda após a decolagem. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5143, é o Oxané 6314, centro de informação Quebec, portal 5. 6314, cotejamento correto, só confirmando, é a subida Momo, transição Fock. Fock, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Gente, Momo Flock. Correto, chame para pushback acionamento. Camarada, obrigado. Pro horário de treinamento, Índia November Alpha, guardando transferência. WebJet 5729, está na minha escuta? Na sua escuta, prossiga. Reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 5729. O Delta controlado. Considero no solo 05 até o 44, chance na frequência livre, stand-by no transponder, por gentileza. Bravo que lhes reporta na vertical da rotatória 1.500 pés, sua altímetro 10 no 5. Índia November Alpha da presente, transfere controle para um corredor forte, controle de 1.0.8, bom voo. 1.0.8, Índia November Alpha, tá retorno. O trip 5627, decolada de Salvador ao 06, mantém pro até 2000 pés devido ao tráfego no setor nordeste. Chama o controle no 20-8, bom voo. 208 para o controle, trip 5627. Boa tarde, obrigado. Bravo, que o Ulisses está presente em curta final, pista no 7, o altímetro no 0, no 5, para cheque, o vento 090 graus com 08 nós. Bravo, que Ulisses. Mil pés, um corredor forte, na escuta ainda de 90 alvo. 9106, a bordo, 2 horas, a gente está caminhando na caixa. 90, 35627, solicito possibilidade duas coisas, nível 150 direto para Aracaju. Que aguarde possibilidade o 5627. Guardando, obrigado. India Alfa, ponto de espera, chame torre 26. India Alfa, ponto de espera, torre 26, boa tarde. Bravo, que Luiz, que baixada e travada de fábrica, pista no 7, pouso autorizado, 100 graus, 8 nós. Oxanã, 6327, pista 10, a curva é pela direita após 2000 pés da terceira milha, 100 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada da 10, curva direita após 3 milhas ou 2000, 6327. Oxanã, 6321, aliás, mantém a cabeceira 10. Ali mantém o 0 no 0. 2 Salvador, boa tarde, gol 1649, no ponto de espera da 10, pronto. 649 após o Airbus Avianca, aliás, mantém. Após o Airbus Avianca, ali mantém a 10 no 20-8, boa viagem. Controle 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Oxanair 6327, passou 1500 na Dael Leda. Boa tarde, 27, sobe 340, voa Dael. Autorizado está o 240 pelo plano, solicita se possível 180 como nível final 6327. Aguarde. 5627, reautorizado nível 150. Trip 5627, 150, ainda pro de Jabal. Obrigado. 5627, autorizado da presente Aracaju. Pro de Aracaju, nível 50, trip 5627, muito obrigado, senhor. Para o 025729. Sérgio Salvador, Sierra 98. Sierra November Vitor, prosseguindo. Está batendo 160 para prosseguir na descida, a 10 milhas para passar a DAF, paciente da formação Quebec. Autorizado ILS. 925 para 3.000 pés, 1.500. M321, decolado Zuno 1, controle 120, décimo 8, obrigado. 308, obrigado. Controle Ocean, 6321, decolando, você escuta, boa tarde. Luiz. 6321, sobe 320, sai da porra, vigilância. 320, arbor, 6321. Gol 1649, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Iniciando a decolagem, 1649. Confirme. Pode vale, girar na posição arborda, presente? Autorizado. Autorizado, obrigado. Sola Azul 4118, está pronto para o táxi, alterando o Galeão, 3 horas e 20 de autonomia, 119 a bordo. Só não entendi o que eu vi. 119. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, torre 286. Índia Alfa, ponto, torre 286, Azul 4118. Gol 1649, decolada Zona 4, sistema controle 120, décima 8. 120, décima 8, boa tarde. Salvador, boa tarde, estou no 649, nada é o Leda, na série. 649, sobe 240 na cega dela. 240, nada é o 649. Torre Salvador Azul 4118, aproximando ponto de espera, pronto. Azul 4118, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém, Azul 4118. Leo 49. Não. Jorge Luiz já está de volta? 275 na escuta. 6327, autorizado para o nível 180. 180, aguarde, Ilhéus. 180, direto Ilhéus, 6327. Aguarda, Ilhéus. Aguarda, Ilhéus. 6327. Aguarda, Ilhéus. Correto. Controle agora, 649. 649, prossiga. Jorge Luiz já está de volta? Ainda não. Noite, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 080 graus, 099. Livre de decolagem da 10, azul 4, 118. Pamplona, o Serra 90 Vitor. Serra 90 Vitor, chama a torre agora, 118-62. 2000, graças. Boa, 925-2000, país autorizado, LS 1015, 925. 2000, LS autorizado com 1015, 925. Confirme, pouso na 110. Ah, confirmação vento, por gentileza. O vento 080 graus, 099. 10. Estima de altímetro no 095, reporte de pouso baixado travado. Estimativa, se possível, 97, ok? Ciente, marcador externo, reporte para cancelamento do PAN. Nada jeito. Azul 41118, decolar 217, chame controle 120, decimal 8. Controle 20, decimal 8, azul 4118. Controle Salvador, azul 4118. Salvador, azul 4118. 4118 na saída da EL, sobe 360, vigilância. Para 360 na da EL, azul 4118. Na 6321 da Presidente Rua Ofito, me chamo Centro Recife, 1260, alterno 1288, 6321. Voa do Ofito, 260, 1288, muito obrigado, 6321. Sindra, o presidente solicita cancelamento, prosseguindo as 1-7. Sindra, Parra Romeu, Serra 9, Vitor, plano instrumento cancelado, 1-9, prossegue visual a 1-7, reporte final do 1-7, baixado e travado. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde, na chegada a mano, desce até o 5010. O 5488, Mickey. Ok, para 5. Gol no 649, chama agora Recife 1251, alterno 1-3325 no 649. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, obrigado.